Papão, meu Vitor, vim de Aquilo, autorizado ingresso para o Chino 7, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Autorizado, reporte alinhado e pronto, Vitor, vim de Aquilo. Salvador, isso para 3 no Toro, altímetro em Salvador, 1017. 3.017, Oxenema 3, olha aí. Pela final é aqui no 1017. 17, pode confirmar o nome do comandante, da aeronave? É Carvalho. Carvalho, correto? Sim. Tá, tio. Número 7, tem frequência livre. Chamei na decolagem. Sim, 7. Bom dia, Carvalho. Controle, Oscar Mike Yankee, ideal de descida. Oscar Mike Yankee, desce para 500 pés, altímetro em Salvador, 1017, informe no através do Parque Pituaçu. Desce para 500, passará Pituaçu. Salvador, o Vitor Indiaquilo, alinhado em 12 horas, 15 milhas, rumo nordeste, mantendo 050, descido para 310, equipamento 1R2, 320. Tá ciente, tem o tráfego no ticket, com 322, 23. Desce para 2 mil pés, altímetro em Salvador, 1017, lift na LSFSU, cabeceira 1-0, chama estabilizado no localizador. 2 mil, 1-0, 1-7, 2-0, chama estabilizado, chama 3-7. Como é que é? Posso ficar mais quente? Na escuta, tchau. Vai lá com o circuito de tráfego, chama agora a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1-1-8-95, gente, grato. Estou em Salvador, Papão Romeu, Oscar Mike Yank. Papão Romeu, Oscar Mike Yank. Bom dia. Reporte vertical de Tatão. Desça para 500 pés. Para informação, um Cirrus da Pistão 7, tira decolar. Vai para o corredor Axé. Está ciente, descendo para 500, cruzando a rua 850 pés na torre de Itapuã, tomando na vertical do Caracé. Papão Romeu, Vitor, Índia Aquilo, decolagem autorizada, pistão 7, 1-4-0-89. Informação de tráfego, Sikorsky 76, Oscar Mike Yank, procedente da plataforma, irá reportar a vertical de Itapuã 500 pés. Ciente, Vitor, Índia Aquilo, autorizada, decolagem 7, ficará atento ao mesmo, iniciando. American 229 descend to 3,000 feet to Mercedes Salvador 1017. 1017, and we have cleared down to 3,000 feet to American 229. Aguarde curva direita. 7 mil pés aguardando curva direita, eu vou estar aqui. Kilo, tráfego desesperado, curva à direita, ingresso corredor axé e aguarde transferência. Frente, curva à direita, aguardando. Vitorinha Kilo. Ana 312 estabilizada? 63, ano 2 estabilizado, João. Pode aproximar a senhora de Tecufé, cabeceira 1-0, chama 2, Salvador, e ano 8, decimal 5, chama 63, ano 2. 293. 9229, descent to 2,000 feet, Marcelo Salvador 1017, to final last extra burst to an array 10, comp section, localizer course. 29. Okay, we'll report when we're on lined up and final, down to 2,000 feet, clear for the ILS X-ray, runway 10, primary, 2-9. Estabilização confirma, essa posição de uma hora. Vicente, mantenha a vertical de Itapuã, aguarde instruções do autor de Salvador 500 pés, devido ao tráfego ao meio do tráfego do marcador externo. Sim, já mantenha a vertical de Itapuã, aguarda. Boa, fica mais aqui. Chinelo 6312, bom dia. Bom dia, Chinelo 6312, tudo autorizado, pista no 0, 140 graus, 089, ajuste no 0, 97. Depois na Mike autorizado com a direita, agora o cruzamento da final do 1-0, bate pela direita, pista 7. Ó, fica Mike Yankee. Yankee, gente, autorizado, cruzamento do 1-0, agora a posição final. Toma na vida, vaso para 1-7. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Vitor India Kilo, decolado 97, pessoa axé. Vitor India Kilo, mantenha sem regra de voo visual, ajuste altímetro 0097, corredor axé, informe através do farol de, da barra, confirmando quando possível o estimado de pouso. Gente, 1097, vai informar passando através do farol da barra. Passageiro 2223, solicita estar presente com o destino. Passageiro 2223, mantém a prudência elevada. Agora. Controle Salvador, Vitorino Aquilo, está estimando o fogo, usando 225. 1225, ciente, copiado. Vitorino Aquilo, informe para o celular. Ciente, o Vitorino Aquilo. Que pouso autorizado, pistão 7, 940 graus, 089, ajuste no 097. 097, de pouso certificado. Charlie, comandou, gostaria de descer, passar um através, Carol da Barra. Vitorinha Kilo, direcionando agora no espaço aéreo Golfo, controle de squad de tráfego informal, mantém-se em agressivo visual, estimado 1225, só tem frequência livre, 12345 para coordenação com os tráfegos locais, o Vitorinha Kilo. Seguinte, 12345, Vitorinha Kilo, gato, até lá, retorno. Na Charan 63 do Nuno. Assim, voa Lagoinha, espera de acertar a chegada BOF, aciona a unificação, vê se mantenha via chegada BOF para 4 mil pés, ajuste altímetro 9097. Established on the localizer. Roger, complete procedure in contact now, tower 118.95. 118.95, American, 229 today. One tower, American, 229 is on final runway 10. America 229, continue our approach, expect runway vacated wing 150 degrees. Okay, we'll continue American 229. Controle boa, azul 2796, saída Conde. Azul 2796, contato radar na decolagem, tudo em manto nível 110 via saída Conde. 110 via Conde, 2796. Salvador, Papa Romeu, Serra de Alfa, caminho. Papa Romeu, Serra, Sierra, Índia, Alfa. Mantém-se em agressivo visual, corrijo, mantém nível 180. Acione a notificação, voe a posição BOF para que você está chegando a BOF, estamos no ponto de descida. Gente, na cruz de BOF, está no ponto de descida, Sérgio Alfa. Sérgio Alfa, contato radar, a 57 milhas, espera a posição BOF, décima até 050, Sérgio Alfa. 050 na cruz de BOF, Alfa. 023, chama agora o centro Recife, na frequência 1260, alterna 1188. Dois, dois, dois, três. Siga da sai do Recife na frequência 1260, até 1268. 1260, 283, boa. Controle azul 279, fazendo desvio da rota por 5 milhas. Esquerda da rota azul 279? Afirmativo, senhor, pro norte. 360, quantas milhas? 5? Afirma. Sete, tá livre de juízo e forma alterna na proa da posição J. Ok, reportará na proa de Conde ou 279. Linha Kilo, controle. Estou indo aqui na escuta, prossegue. Qual é a altitude que irá prosseguir para o destino? 065. 065? Afirmo. O Victor Linha Kilo, mantenha a escuta no controle, subindo ao nível 065. A luz de luz já ajustou o altímetro 1017. Fecha na sua escuta em ascensão 065, ou retorne de aquilo. Azul 2796 já voando com eles novamente. Certo, azul 2796, voando com eles. Autorizado a alinhar e decolar pistão 0130 graus, ano 09, ajuste com 0107. Alinha e decola pistão 0107, ajustando do caminho. Na linha 3-1-1, vê se mantenha o nível 060, acho que na linha 3-1-1, inicialmente deveria entrar com posição de posição de 1 hora 15 milhas rumo ao noroeste. Victorinho Aquilo submantenha restrito 4.500 pés, inicialmente, Victorinho Aquilo. Restrito a 4.500 pés, Victorinho Aquilo. Decolado aos 4.6, chamei o controle, frequência 119, décima 8, boa viagem. 19.8, bom dia, 4.9. Controle, bom dia, 4.9, perfil da São Bruno. Azul 4299, contato radar decolagem, submantém nível 320 via saída São Bruno. 320 via São Bruno, 4299 azul. Linha Kilo, está livre ascensão direta 065, sem restrições. Livre ascensão 065, sem restrições, eu vou também de Kilo. Pode voar a lenda direto? Chame 63, é Chanel 63 ou 1, desce até 4 mil pés, ajuste altímetro a 0,18. Azul 4299, voe a posição 1, Leda. Autorizado, Leda, 4299. Controle, o Azul 2796, solicita a coordenação do nível 190 com o final. Azul 2796, subir manter nível 190, na escuta do controle, na apoio do código. 190, na sua escuta, apoio de código 2796, graças. Chaleme 311, desce manter 2000 pés, ajuste o altímetro na 018. Autorizado, ele é SUA, pistão a 0, estamos estabilizados. Índia Alfa, desce até 4 mil pés, ajuste o altímetro no 018. 4 mil no 018, Alfa. Oscar 63 da Nova. Olha, 311, 13 milhas de marcador externo, completo para o procedimento, chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. Dia 63 no 1, ponto autorizado, pista no 0, no 40 graus, 08. Posto 35, antena 23, decimal 8, azul 4299. Correm. Milhas de Belo Sérgio de Charlie Alpha, desse mantenha 2000 pés, ajuste altímetro 9018, autorizado LSX8, pista 90. Missão estabilizada, sabe o procedimento? Missão estabilizada, Sérgio Alpha. Bom dia, 3179 autorizado. Em área de colapso no 0140 graus, 079, ajuste no 018. Além de colapso, 3179. Victor India Kilo, agora 60 milhas, para o oeste do BR Salvador, serviço radar encerrado, mantém o 065 em regra de voo visual, mantém frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5 para coordenação com os tráfegos locais. O controle de QRS e tráfego a informá-lo, para informação e alerta, irá chamar o centro Recife na frequência 125.45, alterno 126.85, Papai Romeu Victor India Kilo. Gol 2171, acendo indicação via chegada BF, desce, mantém 4 mil pés, ajuste o metro 9017. Matheus, 9017, 34 mil, gol 2776, serviço radar encerrado, 65 milhas na Nordeste do Salvador, subiu na Tony 190, e chama o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. 1203, boa, o azul 2796. 38, boa, TAM 3179. Controle Salvador, tá 3179, passa 1800 para o 320, salvo 1. Tá 3179, contato radar no decolagem, subindo, mantendo o 320 via saída, salvo 1. 320 via salvo 1, tá 3179. Acertada final, já visual, Sérgio Alfa. Sérgio Alfa, passa Donas. Completo o procedimento de LSX-UI, pista no zero, chama agora a torre, na sequência 118, decimal 95. 285, Alfa. Papai Romeu, Sierra, Alfa. Papai Romeu, Sierra, Índia, Alfa, bom dia, prossiga a torre de controle. Bom dia, eu estou na final da 1-0 para a possibilidade de prosseguir para 1-7. Deixa-me ir ao externo para o controle do projeto também. Comandante, cancelando a presença, está totalmente bizarro. Perfeito, então cancelado ao 03, autorizado pela base pela direita, reposto na base baixa travada de A, Índia Alfa. Botar na base pela direita 17, baixa travada de Sérgio Alfa. Alfa India, Sierra India Alfa. Tocando hotel, prossiga, torre. Eu vou botar o Vitor Tchala até o taxi approve de report on taxi papá. Alfa no solo 07, confirme empate. 4-4. Autorizado às 180, reporte livrando para o seu. It's approved, they enter on V17 until light left side, report you ready, and on threshold runway 17. Charlie Hotel, clear 40 Control runway 1011, 40 degrees, 80 knots, QNH 1018. Tiago, foi Oscar, reporte, alinhado e pronto. Alpha Tango, Victor Charlie Hotel, Airborne at 10, Salvador 119, Small 8, Channel 2. 119, Small 8, Salvador Bird Control, Charlie Hotel. Papa Tango, Victor, Charlie, Airborne, runway 17, moment of departure. Papa Tango, Victor, Charlie, Airborne, radio contact, departure. Climb maintained at level 100 via moment of departure. We'll climb and maintain at level 100 via moment of departure, Charlie Hotel. Would you mind clear us from 3,000 restrictions to level 100, Charlie Hotel? We control the power climbing maintenance at level 100, without the restriction, and fly head cargo intersection. We'll fly cargo intersection, climbing to level 100, Charlie Hotel. Opa, faça meu voo, Arizona 71. Você foi para o controle? Tem que me parar, faça meu voo, Arizona 71. O Arizona 71, desse mantém a 2 mil pés, 2 centímetros na 017, autorizado a LSX-Ray, pista na 0, compatibilizado. Arizona 017, autorizado a LSX-Ray, mandarei estabilizado o voo da Arizona 71. Nome de Duna para o Arizona 71. Até o perfil, voo 2171, estamos tá com o setor. Ah, sim, voo 2171. Acho decolado aos 1 a 4. Está presente a condição de iniciar a conversa de cruzar o campo de imediato? Afirma, onde está no cruzamento do campo, Serra Gostosa. Agilizando o Serra Gostosa, aguardando a transferência. Aguardando a transferência, Serra Gostosa. Águia 7 segue com proa norte, que é presente, aguardando transferência. Segue com proa norte, aguardando transferência, terra Gofrão. Gol 21, 3.000 de marcador externo, completo final, chame torre, na frequência 1-8, decimal 95. Torre 1-8-95, gol 21, fechando. Torre Salvador, gol 21, fechando, final 1-0. Confirme on head to Sierra Nevada, Romeo Mike. 3-4, sir. Peter Charlie Hotel. From 330? 334. Okay, fly heading Sierra November Romeo Mikey, Peter Charlie Hotel. Controle instalador, papai Romeo Sierra Gofrão, se mantendo o corredor forte no meu pé e solicita atenção para 045 assim que possível. Sierra Gofrão, fica mantendo sem regra de voo visual, corredor forte, informe 10 mil afastado de Salvador. Informarei 1-0 milhas afastado, Serra Gofrão. Eu chamo você, Oscar. Voe tudo que você está na Serra Bravo Fox Eco, subindo ao 045 em Rio de Janeiro. Sim, a gente vai voar primeiro para sobrevoar em Alagoinhas, em regras visuais do Serra Gofrão, se após prossegue para a feira. Gente, somente voe a Alagoinhas para sobrevoar. Você acha que tem ciência da área proibida? Afirmo, do Paulo de Camaçari. Afirmo, até mesmo voando a Lagoinha. Sim, voando a Lagoinha. Bom dia, tá 304.0 pronto. Estou ao coronel da curva. 304, após o Boeing 737 na Azul. Pouso autorizado em área, mantém pista na zero. E após a passagem da Nanda Gol, ali mantém pista na zero. Então, 304. Controle Salvador, Papa Romeo Delta, Papa Fox, informação Lima. Papa Romeo Delta, Papa Fox, acione a identificação, voe em posição Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, desce mantendo nível 050, ajuste a última trama 018. Está na posição Bomed para o Bomed 1, descendo para o 050-018. Acione a identificação, voe a posição Patólio para que você possa chegar a Bomed 1, desse mantém o 060, ajuste altímetro 1-0-1-8. Para o foi um ajuste, última para 109. Livre velocidade pro Delta Papa Fox. Sei lá a restrição de velocidade na chegada. Com mais de 1, Delta Papa Fox. Vai acelerar o Papa Fox. Papá Romeu, Serra Golfiosa. Confirmo pelo controle, Serra Golfiosa. Afirmo, Papá Romeu, Serra Golfiosa, solicita se possível manter o nível 2500 pés até Alagoinha devido à nuvem acima de nós. Gente, está autorizado 2500 pés, Serra Golfiosa. Aí eu já informo em afastado 20 milímetros, elevador. Gente, informarei 20 milímetros afastado, autorizado 2500 pés do Serra Golfiosa. Victor Charlie Hotel, confirming our SMEI to Sierra November Romeo Mike. Victor Charlie Hotel, control, customer to control. Go ahead, Commander, Charlie Hotel. Confirming our SMEI to Sierra November. Romeo Mike 1330, sir. Romeo 1330. Sir, bro, we are under visual condition. We went to flight level 105 under visual. Sir, your flight plan change at 1222, climb and maintain 105. Salvador, 9963.090, pronto, bom dia. 9-3, 3-0 diário, decolar, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 0-7 nós. Senhor Inés, decolar, pista 1-0, vamos 9-3. Este passando nível 060 em acessar nível 360, é 2-3-2-0. Delta, uma avanção de gente. É 3-3-0-4, voe elétrico. Proceed direct to the left intersection, 3304. 3304, fly heading 11th intersection. Okay, roger that, proceed direct to 11th intersection, 3304. 3304, track 10 o'clock, 20 miles north eastbound, passing flight level 0804. Descend it to flight level 050, and there 145. Roger that, check.